Dizem que homem não chora quando vai embora a felicidade. Sufoca no coração a desilusão, cheio de saudade. Homem não derrama pranto.